fazer. Faz tempo que quero falar com você. Ei, ei, desculpe aparecer assim. Não quero atrapalhar. Só me escuta, deixa eu terminar. Saudade tem nome, sou eu. Meu coração ainda é seu. Quem tá apaixonado, solta a voz no peito, canta comigo assim, vem. E tem como eu voltar pra você, e tem como eu voltar pra você. Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você, e tem como eu voltar pra você. Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê. Pra cima, babá! Chama na pegada, na pressão, vai, vai. Conectando você na velocidade da luz. Valeu, meu parceiro Juninho, tamo junto. Paredão bala de prata. História que é sucesso, papai. Joga pra cima, canta comigo, vem assim, vem assim, ó. Você pode me ouvir, tenho tanto a dizer. Faz tempo que quero falar com você. Ei, ei, desculpa aparecer assim. Não quero atrapalhar. Só me escuta, deixa eu terminar. Saudade sem nome sou eu. Meu coração ainda é seu. Será que ainda não percebeu? Tem como eu voltar pra você, e tem como eu voltar pra você. Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você? Ou tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Ei, ei, ei, ei. Meu parceiro Medeiros Produções, Corrente do Piauí, tamo junto. André Cedês, o Moral de Ibicoara.